achar a função da reta. Essa é a minha meta. X0 e Y0 é um ponto que está na reta. Todo gráfico apresenta dois eixos orientados, formando 90 graus. Estarão representados o eixo das abscissas, é o eixo horizontal. O eixo das ordenadas é o eixo vertical. Função da reta, portanto, agora vou te ensinar. Com abscissas e ordenadas, dois pontos vou encontrar. A ordem é importante e não pode ser mudada. Primeiro ponto é abscissa e o segundo é ordenada. Achar a função da reta, essa é a minha meta. X0, Y0 é um ponto que está na reta. Pra continuar o estudo, o mi eu vou calcular. Esse mi que é chamado coeficiente angular, obtém a diferença das ordenadas e divida pela diferença encontrada no eixo das abscissas. Coeficiente angular positivo, a reta então vai subir. Mas se ele for negativo, ela vai mesmo é cair. Coeficiente igual a zero, nunca vi nada igual. A reta está paralela ao eixo horizontal. O Y menos Y zero vai te lembrar um ioiô. O coeficiente é o mi que você já calculou. O X menos o X zero vou chamá-lo de show. Pensando em tudo junto, já surge o ioiô mixizô. Achar a função da reta, essa é a minha meta. X0, Y0 é um ponto que está na reta.